Alpha Centurion, stay on the bed. Comandão, muito bom dia, o Sant 317, estabilizado, isômero. Bom dia, 3170, vento 090 graus, zona 0 graus, ajuste no 0173. Tá aguardando um pouquinho, mas já já lhe informo. 13170. Passando Simba, baixado, checado, visual, tá 3170. 3170, livre pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso, tá 3170. Azul 4178, prossiga para 3000 pés, 1013 altímetro. Segue para 3.000 pés, confirma 1.013 no ajuste. Afirmo. Grato, 1.013. Poderia confirmar para o 4178 se o segundo está autorizado para o procedimento? Sim, mantigo, prosseguindo para 2.000 pés, reportando no localizador, 4178. Gente, então está autorizado a partir de 1, segue para 2.000, reportará estabilizado no localizador, 4178. Estabilizado visual com a 104432. Gente, comprou a telesexual e chamando torre 18 decimal 6, azul 4432. 18:30, obrigado, boa noite. Boa. Zona 70, solo ao Zona 7. Libera via Eco, prossegue Alfa Juliette para a área remota do Patuano, posição número 14. Eco Alfa Juliette vai para 14-31 no 70. Tan 3520, livre decolagem, 100 graus, 100 mais. Torre, boa noite, o azul 4432, baixou e travou o sinal da 10, sinal agora de 5 milhas. Boa noite, 4432, continua a aproximação, guarda pista livre, 100 graus, 10 mais, ajuste, permanece agora 10, 13, 1013. Gente, na escuta. 432 da Azul, autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso 10, 4432. Decolado 18, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Salvador, boa noite, está 3520, cruzando 2300. 3520, boa noite, contato radar, decolagem suba 190, saída da PUCA. 110, saída da PUCA, 190, confirma? Tudo aberto, afirmativo. Excelente, obrigado. Estabilizado no localizador 4178. Completo ILS, chama na torre 18 decimal 6, 4178. Completo ILS, chama na torre 18 6, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, o azul 4178. Boa noite, 4178, continua a aproximação, pista no zero, aguarde pista livre, vento 120 graus, 089, ajuste no zero no 3 da Azul, 4178. Ajuste no zero no 3, segue a aproximação, guardando pista livre, 4178. Azul 4432, solo 20, libere via taxiway Golf, prossiga via Fox, corrigido, prossiga via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Gente, vai livrar na Golf, prossegue via Alfa, informe antes da Juliette, é o 4432. Azul 4178, livre pouso, 100 graus, 089. Livre pouso, Azul 4178. Salvador 63, zona 3 da Oceanera. Zona 3 da Oceanera, Guarulhos, aguarde um minuto, GAP de autorização. Ok, aguardando a autorização, 63, zona 3. Esse horário é possível seguir pela Operística 58, senhor? O Notam prevê prosseguir via Peslu 14 até Grufe, após a Peslu no meio, Belo Horizonte, após TCT Trive, ingressa na Upper Whisky 58. Ok. Na sua escuta para autorização, nossa navegação aqui vem pela 350. Porém, se for possível, essa rota seria mais interessante. Se, para adiantar, pode contactar a companhia e fazer com que eles emitam uma CHG. Eu vou coordenar junto ao centro, provavelmente ele vai pedir a CHG. Tá, ok, vou passar agora. Já pode só passar a rota novamente? Azul 4178, solo aos 23, sede passagem da aeronave da companhia, após ingressa Alfa e Kilo, pátio 3, Azul 4178. Sede passagem da aeronave da companhia, após sede Alfa, Foxtrot, pátio 3, 4178. Poxa, na 6313, a rota é preferencial, prevista em Notan, eu peso Lu 14, até Grufe. Up Zulu 16, até Bravo, até Zulu, Belo Horizonte, depois DCT Trivi, Tango Romeu, Índia, Vitor, Índia, após Upper Whisky 58, até Papá Charlie, Lima, Poços de Caldas. Muito obrigado por contactar a companhia. Juliette, portão 1, azul 4432. Gente, Juliette para o 1, 4432. Trono 78 passou a Taxui Kilo, vai ingressar Juliette, ingressa no pátio 3, a posição 09, azul 4178. Positivo, está passando a Kilo, ingressa Juliette, pátio 3, posição 09. Positivo, posição 09, pátio 3. Comendador, bom dia, até 3264, sentido quente da Charlie, cruzando 200, ponto 50. Bom dia, senhora identificação, chegada Mari, desça para 3 mil pés, altímetro 1013. 3 mil na Mari, 1013, tá? 3, 2, 3, 4. Salvador, já teria autorização do 6303? O 6313 chegou a realizar a CHG? Afirma, tem contato com a companhia que o Dove informou que já estava enviando. Excelente, mais um minuto, gente. E qual seria a saída prevista para interceptar essa rota? Dael até Leda, após direto Krat. Dael Leda após Krat. Após Leda voa com a posição para o metro, Krat, quilo... Charlie Romeo Alfa Tango Echo Krat. Muito grato. Pronto. 3360 aprovado para Guarulhos. A rota Pêsulo 14, Grúfia, Pêsulo 16, Belo Horizonte, após Trive, Upter Whisky 58 até Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda, voa Krat. Controle 119.8, aciona 5162. Autorizou 360, Upper Zulu 14, Grub, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 16, BHZ, direto Trivia, Upper Risk 58 até Posse. A saída é da El Lida, após voa Krat. Pistão 1010, curva direita, 198, 5162, transponder 6310. Confirmo 5162, transponder, chame pronto para acionamento, portão 7. Kona 62, chama pronto. Romeu 3264, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 3264.